Coloca o capacete que lá vem pedrada. E pra você não esquecer, é mais uma do LP. Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido. Elas gostam de sentar no perigo, se envolve sem medo, sem pensar no risco. E se apaixona no cowboy, vai com calma, bebê, depois do pré tem o pós. Sabe que nós faz bem gostosinho. Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim: roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Hoje tu vira o olho galopando gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho. Me bota, me bota, me bota gostosinho. Me bota galopando gostosinho. Chapéu e a bota e me bota gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Hoje tu vira o olho galopando gostosinho. Roça, roça em mim, roça, roça em mim. Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho. Me bota, me bota, me bota gostosinho. Me bota galopando.